Panorama Agrícola para 20 de agosto de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 20 de agosto, está no ar para você o Panorama Agrícola. No ditado de hoje, quem é vivo sempre aparece. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira, assistência técnica e extensão rural aqui de Santa Catarina, ajuda no programa Brasil Sem Miséria. E no mercado agrícola, o impacto da estiagem americana aqui no Brasil. Uma dica que pode mudar o seu dia. A cristalização ou granulação do mel não prejudica o produto, que continua tão puro quanto o mel líquido. Mas para que o mel cristalizado torne-se novamente semilíquido, é necessário submetê-lo a um banho-maria com temperatura controlada e nunca superior a 50 graus centígrados. Superaquecimento pode destruir enzimas e vitaminas. Você pode descristalizar o mel por deixá-lo exposto ao sol também. É hora das notícias. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, recebeu da FETRAF Sul uma pauta de reivindicações, a começar pela educação no campo, acesso à terra, trabalho e renda. Os pedidos incluem acesso do jovem rural à cultura, ao lazer e também à inclusão digital. O MDA destaca que o Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma das ferramentas mais eficazes como política pública para a juventude rural. Para saber mais sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, procure um escritório da EPAGRE. Comunidades do Território da Cidadania do Planalto Norte, aqui em Santa Catarina, receberam 20 bibliotecas rurais do programa Arca das Letras, coordenado pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A cerimônia de entrega foi na EPAGRE de Canoinhas. Foram capacitados agentes de leitura, que são moradores das comunidades responsáveis pelo acervo da Arca. O acesso do agricultor à leitura é estratégico para se traçar um novo perfil do agricultor, mais preparado e capacitado. 800 famílias do Planalto Norte foram beneficiadas. O programa Arca das Letras é uma ação do MDA, iniciada no ano de 2003 para incentivar a leitura no campo. Pequenas bibliotecas são instaladas em assentamentos e em comunidades rurais com livros didáticos de pesquisa, literatura infantil, dicionários e livros técnicos voltados para crianças, jovens e adultos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE prestará uma assistência técnica e extensão rural diferenciada para famílias de agricultores familiares que ganham até R$ 70,00 por mês. A ação faz parte do programa Brasil Sem Miséria, conforme explica o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman. São famílias excluídas, são famílias que nós queremos fazer uma inclusão social a ela. E de que forma? De uma maneira muito prática, muito simples, são em torno de 1.400 famílias do estado de Santa Catarina, onde a gente vai procurar identificar essas famílias e dar um atendimento totalmente caracterizado a eles, ou seja, não é um atendimento de extensão rural dado a todo o nosso público, aquele convencional, e sim um atendimento para incluir essas famílias socialmente junto ao meio rural catarinense. Atendimento personalizado? Sem dúvida alguma. Nós teremos 10 técnicos com dedicação exclusiva nesse projeto. Essas áreas não estão definidas ainda, mas essas áreas contempladas são geralmente as áreas da Serra Catarinense e do Planalto Norte, em alguns lugares, em alguns municípios, como Caçador, Calmon, Timbó Grande. E ali, nós, identificando essas famílias, nós vamos traçar um trabalho diferenciado no atendimento, para promover uma inclusão social pura e simples dessas famílias no meio rural catarinense. Em Brasília, o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, também participou do lançamento do Plano Nacional de Gestão de Riscos em casos de desastres naturais e traz novidades aqui para o Estado. Temos a grande novidade do PAC, que a presidente Dilma lançou agora, recentemente, onde a IPAGRE está incluída, especialmente no IPAGRE Ciram, onde nós buscaremos em torno de 26 milhões de reais para equipamentos a serem disponibilizados no Ciram. Nesse contexto, nós temos um radar meteorológico que vai ser operado pelo IPAGRE Ciram, nós temos várias estações de monitoramento, inclusive monitoramento hidrológico e meteorológico, que vão procurar buscar no dia a dia maiores informações, especialmente do Vale do Itajaí. Esse projeto está concentrado em todo o vale, ou seja, da Foz do Iguaçu, Itajaí, Botuverá, Brusque, até no Alto Vale do Itajaí, Tuporanga, Rio do Sul e Itaió, incluindo essas barragens. Inclui também o monitoramento das próprias barragens, que através do sistema muito, muito apropriado, um sistema bem caracterizado, onde a IPAGRE vai disponibilizar todas essas informações à Defesa Civil do Estado e ela, por consequência, vai disponibilizar essas informações às Defesas Civis dos municípios. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola Luiz Ademir Resman, presidente da IPAGRE. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola desta segunda-feira, recebemos Júlio Alberto Rodiguer, analista da IPAGRE Cepa. O assunto repercussão no Brasil e aqui no Estado da diminuição da produção norte-americana de grãos. Por que, seu Júlio Rodiguer, está todo mundo preocupado com essa estiagem lá nos Estados Unidos? Em primeiro lugar, porque essa estiagem nos Estados Unidos ela é muito grande. É a maior desde muitos anos. Eles estão com alguma coisa com a qual eles não estão acostumados a conviver também. Os Estados Unidos são o maior produtor e o maior exportador de milho. As 40 milhões de toneladas a menos do ano passado, muito milho, porque a nossa produção brasileira total é 72 milhões de toneladas. Então esta queda deles é mais do que a metade da nossa produção total. Produzindo menos, os Estados Unidos vão exportar menos e haverá mais espaço para outros países exportadores. Daí diminui a disponibilidade interna desses países, aqui no Brasil também, como se diz que vai aumentar de 10 até talvez 15 milhões de toneladas de exportação. Com isso, internamente, os preços crescem. Isto é bom para os produtores de grãos. Júlio Rodiguer, e para os produtores de carnes, é bom também? No caso dos produtores de carne, ocorre o contrário. Os aumentos dos preços dos grãos, que já estão altos, onerarão ainda mais os custos. E nesse caso, os custos de suíno, aliás, neste ano, o custo dos suínos estiveram 50 centavos por quilo maior do que o preço do animal vivo. Os preços do frango, neste ano, estavam dando uma margem mínima que deverá desaparecer com novos aumentos do milho e na soja. Por isso, os preços precisariam ser repassados ao consumidor. Mas o mercado interno já tem um consumo de carnes que é um dos maiores do mundo. E o mercado externo de carnes não tem acompanhado de grãos. Há escassez de grãos e mesmo que haja necessidade de carnes, não há recursos para importá-las por causa da crise econômica que da Europa espalhou para o mundo todo. Conseguir novos e importantes mercados só pode acontecer tomando espaço de outros fornecedores. Por exemplo, o Japão compra o nosso frango, mas mesmo sendo o maior importador de carne suína, não importa do Brasil, importa dos Estados Unidos. Como ultrapassar os americanos no caso? Se fosse fácil, já teria sido feito. Sr. Júlio Rodiguer, nos Estados Unidos existe produção de etanol, mas ela tem sido contestada. Por quê? Eles usam mais de 40% da sua produção para fazer etanol. E essa produção é subsidiada pelo governo. Produção de milho. De milho, exatamente. Quem contesta o programa de etanol são os produtores de ração e os criadores de animais. Propuseram, inclusive, suspender o programa até o fim de 2013. Isto dificilmente acontecerá no governo do presidente atual. Mas em novembro há eleições nos Estados Unidos e se outro partido assumir, tudo pode acontecer, pois o Partido Republicano sempre foi contra os subsídios e já tentou interferir no programa do etanol. Se o programa de etanol desaparecer, o que acontecerá? Aí mais de 130 milhões de toneladas de milho voltarão para o mercado de rações nos Estados Unidos e no mundo através da exportação. Aí teríamos a situação contrária. Melhoraria a situação para a produção de carnes e pioraria para os produtores de grãos. Perfeito. Agradecemos a análise de Júlio Alberto Rodrigues sobre o mercado de grãos a partir dessa seca nos Estados Unidos que tem diminuído a produção de grãos dos Estados Unidos. Seu Júlio, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.